Meus irmãos, nós vamos ouvir um testemunho da Júlia. Nós oramos pela Júlia, ela foi ao Haiti e nós ouvimos o testemunho da Júlia, o que Deus fez naquele lugar. E agora Deus deu a oportunidade a ela de ir a Moçambique e ela teve uma série de experiências de crescimento e algumas delas nós queremos que ela compartilhe com a igreja. Muitos irmãos que oraram, irmãos que investiram financeiramente, irmãos que estão sustentando em oração a vida da Júlia. E nós, como igreja, queremos ouvir e nos alegrar com os frutos, os testemunhos do que Deus está fazendo nela e através dela nestas viagens missionárias. Quem sabe Deus vai levantar mais irmãos aí que vão ter suas viagens missionárias. Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. É bom estar de volta em casa. Eu estou alegre demais. Como eu tenho o costume de falar muito, e eu já estou de olho no relógio, eu preparei um texto, eu li, reli, li em voz alta, chamei meus pais, li para meus pais. Só não li para minha tia, porque era surpresa para ela também. Se você tiver um pouquinho de paciência, eu gostaria que você se atentasse a algumas palavras que você vai ouvir. Afinal de contas, você esteve comigo naquele lugar. Quantas coisas lindas eu tenho para compartilhar, mas principalmente através deste momento eu queria agradecer a cada um que foi comigo, direto ou indiretamente, financiando, orando, dando apoio, doando, através dessas missões urbanas que Deus tem me permitido fazer, através das missões rurais que Deus tem me permitido fazer, na família ou aqui na igreja local. Pede-me, te darei as nações, foi o que nós tivemos como garantia antes de pisar naquela nação. Cântaros cheios nós trouxemos em nossas mãos. O ano passado, o pastor César me entregou uma mensagem maravilhosa sobre África. E durante a oração, ele me entregou cântaros que voltariam cheios de sinais, curas, milagres, libertação e muito testemunho. Impressões que talvez eu jamais conseguiria exprimir através de palavras ou escrita. Muitas vezes nós prosseguimos o que quer que estejamos fazendo e acabamos por fazer o que Deus não disse ou não nos ordenou. Tentamos adequar aquilo que Ele já nos pediu, já nos ensinou à nossa própria vontade ou ao nosso próprio interesse naquele momento. Eu me relembro a ilustração da engrenagem perfeita de quando eu cheguei no Haiti. Os que vão, os que financiam, os que oram, os que ficam, os que cuidam. Deus tem uma engrenagem perfeita para cada um de nós. Vamos desfrutar do que Jesus tem feito em nossas vidas e pelas nações. Eu compilei algumas anotações pessoais e umas anotações da irmã Letícia Aguiar para ilustrar o que foi que a gente viu lá. Só para vocês entenderem, a Heidi Baker é uma evangelista. Ela mora em Moçambique há 25 anos. Ela implantou 7 bases em Moçambique, além de Índia e outros países, e tem em torno de 10 mil crianças aos cuidados do Ministério Iris Ministry. As crianças são tratadas a olhos vistos como grande família. Uma transformação completa. Elas recebem comida, roupa, educação, assistência social e suporte espiritual. Nós fomos marcados por quase 170 crianças, ou pouco mais, né, Pamela? Um pouquinho mais. Pamela esteve comigo, ela é da Bahia. Depois, quem puder ajudar ela ali fora, conversar com ela. A gente foi bem impactado por essas crianças que estavam ali. Com certeza, nós marcamos aquelas crianças como eles nos marcaram. E isso aumenta a nossa responsabilidade e senso de compaixão, com certeza. A infraestrutura inclui, além disso, dessas moradias separadas por faixa etária, como moradia para os missionários fixos, os móveis, que são o meu caso, ou o caso de outros missionários que aparecem lá, e os estudantes da base, que lá tem uma escola. A alimentação é um desafio a total simplicidade. O cardápio era dia arroz com feijão, dia arroz com repolho, dia arroz com matápia, que é uma folha tipo couve, assim, só que um pouquinho mais amarga. E, vez ou outra, nós éramos presenteados com uma manga pequenininha. Quiosques, ou os gazebos, como eles chamam, são espalhados por todo o local de terra vermelha para reuniões de adoração, oração ou cultos e discipulados, que são muito bem feitos, por sinal. Uma escola de costura e artesanato funciona onde as mulheres e as viúvas, em específico, preparam as capulanas, que é essa saia que eu estou aqui. Ó. Tem delas assim, bonita, não está à venda. E tem dela com tecido um pouquinho mais grosso também. É o forte delas lá. Uma grande igreja, uma grande enfermaria e uma quadra de futebol são acessíveis para todas as crianças da base e das redondezas. Também em torno de 1.000 crianças são alimentadas diariamente com a sobra do almoço, que é um pouquinho daquelas fotos que vocês viram. Neste momento, as cenas são realmente chocantes, onde a fome se revela cruel e injusta ao extremo. Com tudo isso, nós nos surpreendemos e nos constrangemos como pouco pode ser muito. A primeira ordem que nós recebemos ao entrar no avião foi: não contemplem a obra do diabo. Não fiquem admirados com a miséria. E aí eu me lembrei quando eu disse pastor Sós, quando eu cheguei da Alemanha e logo depois fui para Haiti. A miséria que está na Europa é a mesma miséria nesses países. A miséria da ausência de Jesus. Né? E a Heidi Baker, ou Mama Aida, como ela é carinhosamente chamada lá, ela realmente é uma pessoa muito simples e vive aquilo que prega. Eu me lembrei até de Mateus 25, que fala de eu tive fome e me deste de comer, né? Agora, o Brasil, como instrumento de prova e de promoção, se eu posso chamar assim, de avivamento. Pela primeira vez, um grupo tão grande de brasileiros esteve ali. Eram umas 25, 26 pessoas, né? 26 pessoas na equipe, coordenada pelo pastor Ricardo Bortella, porque foi o prático do Instituto do Clamor pelas Nações, que tem a duração de um ano. Os brasileiros são realmente raridade por ali e são valiosíssimos devido ao idioma e à comunicabilidade. Por mais tímido que o brasileiro seja, ele é muito mais comunicativo que o restante das pessoas nas outras nações. E isso é um ponto que eles têm orado, têm chorado e clamado por brasileiros naquela região. Nós tivemos que nos adaptar a alguns dialetos, né? Por exemplo, café da manhã não é café da manhã. Ele não sabe o que é café da manhã, é matabixara. Matabixara é o momento que você vai fazer a refeição da manhã. Nós chegamos sobre diversas palavras proféticas naquele lugar, liberado ao longo do ano, mas até o momento de pisar na nação, a gente não tinha ideia do que ia acontecer lá. Nós recebemos a palavra do pastor Judson de que nós cravaríamos estacas, mas nós não fazíamos ideia do que seria. Nos primeiros três dias, nós fomos preparados exatamente como equipe. E na quarta-feira, no quarto dia, nós fomos em direção a um lugar que chama Kisanga de Praia, um povo 100% muçulmano que ainda não era alcançado. Ali ninguém sabia quem era Jesus. Milagres ocorrem? Paralíticos, cegos, surdos, mudos, coxos, gagos podem se tornar sãos? Sabemos que sim. Contudo, eu pude ver, participar e ser usado, junto com os meus irmãos, para essas maravilhosas manifestações do poder de Deus. Há aproximadamente 500 anos atrás, os jesuítas foram expulsos daquela aldeia. Então, o que eles chamam de homem branco, e espante-se, eu sou mulher branca para eles, não pisou lá mais. Então, eles se assustaram com as máquinas fotográficas, se assustaram com a gente, né? E como foi a chegada nesse lugar? Nada fácil. Vocês viram os caminhões, né? 6 a 7 horas numa boleia de um caminhão, sem segurança alguma, nossas pernas e nossas nádegas adormecidas pela posição desconfortável. Nossos pensamentos só podiam fazer uma coisa: glorificar a Jesus Cristo, porque os nossos lábios estavam impedidos de ser abertos devido à grande poeira densa de areia que entrava pelo caminhão. Nossas mãos seguravam barras firmes, tentando suportar o restante do corpo. Fomos cercados por crianças risonhas, mulheres desconfiadas, homens curiosos. Debaixo de um céu maravilhoso de fim de tarde, com o restante da luz natural que havia, nós montamos as barracas e uma cozinha improvisada. Em grupos, nós andávamos debaixo daquele céu. Parecia que o céu estava mais perto. Eu nunca vi um céu daquele. Alguns riam e sentíamos a zombaria na pele do inimigo. Em questões de segundos, numa tentativa de nos fazer recuar, o inimigo lançou medo sobre toda a equipe. Sem que percebêssemos, com algumas mulheres de burca nos observando, homens com seus trajes muçulmanos, infelizmente não conseguimos dominar o medo e tivemos que ser abordados pela Heidi, que pediu que orássemos, porque Deus mostrou para ela que os brasileiros seriam usados para milagres naquela noite. Se eu estiver errando aí, você pode me falar, viu, Pampam? Nós preparamos tudo que ela ordenou, inclusive uma peça teatral de improviso. Pai, isso que alauente na lacau irá na voloê. Jesus nos chama para entrar na casa do Senhor. Foi a primeira frase que foi um convite para que os brasileiros improvisadamente fizessem uma peça teatral. Naquela mesma noite, uma criança se identificou com um dos personagens e a sua gagueira foi curada. Na manhã seguinte, nós estávamos tomando um café da manhã com um líder muçulmano, ajoelhado diante dele, lhe prestando honrarias. Comovido com aquilo tudo, após o café, ele olhou para Heidi Baker e ofereceu um terreno para que a primeira igreja cristã fosse instalada naquele lugar. Pode dar glória a Deus. Os brasileiros iam embora junto com os americanos para outra aldeia. E ela falou, Deus não quer isso não. Deus quer que vocês finquem as estacas. E ela não sabia da palavra que nós recebemos antes de vir para cá. O detalhe é que na equipe tinha pessoas de todo o estado, todo o Brasil, cada um de um estado, representando as igrejas brasileiras. Foi um milagre. O céu abriu naquele lugar. Os tambores na madrugada do terreiro ao lado tentaram nos recuar mais uma vez, mas nós permanecemos quietos nas barracas em oração até o dia amanhecer. Durante todo o dia, os brasileiros funcionaram como facilitadores da língua, permanecendo o dia inteiro orando, discipulando, limpando o terreno. Durante a limpeza do terreno, nós encontramos tudo o que você puder imaginar. Nós encontramos sacos de sangue, penas de galinha, e quando um dos irmãos moçambicanos percebeu que a gente encontrou isso, ele disse que ali funcionava um açougue. E a gente sabe muito bem que não era um açougue que funcionava ali, mas Deus nos deu toda a ousadia, toda a autoridade, Ele preservou toda a equipe, nenhum de nós ficou doente. Né? O meu dedo ficou muita gente preocupada, mas foi no dia de vir embora, assim, foi por besteira que eu caí no chão. Nós estávamos exaustos. Diante de todo aquele tempo maravilhoso, nos adaptar à latrina para fazer as nossas necessidades, a cultura, a alimentação, nada disso mais era limite. Nós estávamos preparados como soldados e não conseguíamos largar as nossas armas. Crianças foram tremendamente tocadas, curadas a olhos vistos. Membros, maiores ou menores que o outro, foram crescidos diante de olhos vistos. Nesta manhã, já também no nosso limite, nós tivemos o primeiro batismo do nosso mais recente irmão em Cristo, Jonathan. Vi ali, em um dia e meio, o pouquíssimo ser muitíssimo. Eu lembrei de toda a preparação. Escola de discípulos, instituto, ministrações, presídio, orações. A intolerância religiosa foi dando espaço, aos poucos, para abraços e irmãos. Nossa memória foi refrescada através da lembrança doce de irmãos que ficaram nas nossas cidades, nas nossas igrejas locais, orando por nós. Verdadeiramente, naquela vila, eu te digo com toda certeza, eu entendi o que traz fortalecimento à igreja. Há uma forte e intensa oposição espiritual, mas a nossa maior contribuição ainda é a oração. Vi a oração combater a opressão e a injustiça. E rapidamente aqueles irmãos compreendem o que é o que vem ao teu reino e seja feita a tua vontade. Sem banho, com água potável, racionada, muito calor, muito mosquito, muito trabalho e muita opressão nas nossas emoções, juntos nós vencemos e os alvos foram alcançados. Eu comentei com meu irmão Marconi que eu me senti Smith Wigglesworth. Para quem não sabe, é um evangelista do século XVIII, eu me achei a tal. Superamos limites físicos e emocionais, revivendo o beabá do cristianismo. Amar, perdoar, respeitar. né? Respeito, principalmente. Ali foi muito desafio vivermos à sombra dos nossos limites emocionais. Lembrei dos hebreus murmurando, lembrei de Jonas resistindo ao chamado, lembrei dos discípulos buscando seus privilégios com Jesus, lembrei dos desavenças de Paulo e Pedro, enfim, os desafios da própria história de cada um. Irmãos, é preciso nós sermos fiel no pouco para alcançar esse muito de Deus. Levar a sério o que quer que Ele tenha te pedido para fazer. Ser íntegro, sincero e honesto, e a simplicidade acima de todas as coisas. Somos muito gratos por tudo que temos na vida material, mas não podemos acreditar que não vivemos sem nada disso. Não há como ser confrontado, amar e servir. Isto é o tempo inteiro. Servir os famintos foi simples, mas devo confessar que amar os que estavam ali representando culturas dominantes individuais e consumistas foi um tremendo desafio. Para finalizar, eu lembro a vocês que naquele lugar a fornicação e o adultério são coisas comuns, inclusive prática dentro das igrejas. O que intensifica o trabalho e a necessidade de um discipulado forte e coerente com a palavra, para que a cultura do céu seja estabelecida lá e nas nossas vidas. O caminho nós já sabemos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu finalizo lembrando de uma frase. Obrigada por vir, mana Júlia. Mesmo que você ficasse em silêncio, ainda assim a sua vinda nos fortalece. É isso, meu irmão e minha irmã. Não precisamos ser perfeitos. Não precisamos de um curso teológico fantástico. Não precisamos de um super investimento monetário. Precisamos mesmo é de encorajamento, apoio, comunhão, oração, dedicação e ensinar aquilo que Ele já depositou em mim e em você. Seja lá onde for. Seja num presídio, seja durante as suas férias, seja aqui ou acolá, Deus quer te usar. O que você e eu precisamos é reconsiderar o pedido de Deus de que nós devemos ir. Para onde? Só Ele pode te responder. Deus nos prometeu vitória. Saber que as portas do inferno não prevalecem contra nós é maravilhoso e extremamente encorajador. Supera qualquer coisa, qualquer limite físico. E, meu irmão, eu não vou ser hipócrita. Ir para a África jamais fez parte do meu sonho. Jamais fez parte das minhas bagagens. Jamais fez parte de um sim. Mas eu tenho um sim para um casamento entre eu e Jesus Cristo. E se a igreja somos nós, então nós temos responsabilidade de fortalecê-la e caminhar com ela como ela é. O Senhor é apaixonado pela sua igreja. Que na verá, que na uavecá, Yesu araiuevo. Estamos procurando Jesus. Onde Ele está? Foi o que eu ouvi. Portanto, eu venho te incentivar por meio dessa carta. Mesmo sabendo que talvez você não se lembre mais de 15% ou mais durante a sua semana do que eu falei. Mas se prepare, se disponha, prepare os seus filhos e como igreja local, que nós possamos dar novos passos de fé. Financiarmos viagens missionárias, financiarmos artes, adotarmos um sertanejo ou um moçambicano, não importa. Importa que estejamos na direção que Ele escolheu para nós. E uma coisa estou certa, há muitas mulheres, viúvas, homens, jovens, aguardando uma notícia boa. Muitos nunca souberam quem é Jesus Cristo. E eu jamais poderia me esquecer a imagem de um muçulmano arrancando o seu chapéu, que eu não sei o nome, me entregando nas mãos e falando, eu troco isso pela Bíblia. E imediatamente ele entender o que é o reino. E em um dia, Deus abriu os céus num lugar 100% muçulmano e se estabelecida a Igreja de Cristo. Irmão, você faz parte disso. Isso não foi algo exclusivo da minha vida. E eu quero que você saia daqui, talvez agora sua ficha não caia, porque a minha demorou a cair. Mas quando você chega em casa, você agradeça a Deus por fazer parte desta grande comissão. Seja como for, que você diga sim àquilo que Ele tem te ordenado. Preço não importa. Ele já pagou um altíssimo. Seja aqui na igreja local, seja fora da igreja local, seja onde for que o Senhor te pedir para ir, não se esqueça do quão importante está debaixo da sua liderança, o quanto é importante você obedecer, o quanto é importante você se submeter e não se esquecer que Deus trabalha por passos. À medida que nós avançamos pequenos passos, é quando Ele nos entrega coisas grandiosas. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Posso contar só um testemunho, pastor, rapidinho? Na hora que a gente estava na aldeia, você não pode entrar nas casas sem ser convidado, senão você é apedrejado. E eu não sou boba, nem me pus a metida besta, fiquei quietinha. Mas uma irmã me convidou para ir na casa dela. Os brasileiros estavam dispersos em outras atividades, eu fui com uma americana. Quando eu cheguei na casa, tinha uma moça que não via nem ouvia. Tinha uma moça que tinha dificuldades de andar por causa de um distúrbio ósseo. E um bebezinho com uma correntezinha que era para o diabo não vir pegar. E eu falei, Deus, por qual que eu vou orar primeiro? E eu falei com o pastor sócio, falei, pastor, eu estou preocupado que as minhas emoções estão congeladas. E na hora que eu falei para o pastor, Deus já tinha me dado a resposta. Filha, meus filhos não caminham por emoções. Meus filhos caminham pela palavra. E independente do que você está sentindo, ore e creia, o resto é comigo. Falei, amém. Pus a mão nos olhos dela, no ouvido, e comecei a orar a palavra. Falei, Deus, o Senhor falou em João que eu ia fazer coisas maiores. O Senhor falou que nós somos a igreja, embaixador, eu estou aqui como autoridade do Senhor. E fui orando. Nada. A dona nem piscava. Eu peguei e fui para que não andava. E orei a mesma coisa. Falei, Deus, eu não estou sentindo nada, mas a sua palavra fala que o Senhor quer curar e o Senhor vai curar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o dono da casa, um muçulmano, óbvio, parado me olhando. Quando deu um pouquinho, eu estou lá com o bebezinho no colo, não tirei a correntinha dele, que a mãe não permitiu, mas profetizei sobre a vida do bebê e estou ouvindo um barulhinho. Olha ali, olha ali. Eu falei, gente, o que aconteceu? A dona está ouvindo, está vendo, a outra começou a andar. E foi tremendo, meus irmãos. Foi tremendo. Estende a sua mão assim, ó, para receber. Senhor, tudo aquilo que o Senhor depositou sobre nós, tudo aquilo que nós pudemos tocar ali, eu distribuo com os meus irmãos, Pai. E que nós possamos ser como aquela mulher que não se cansa de buscar vasilhames para que seja depositado o azeite do Senhor. Nós sabemos que a nossa função é orar. A vontade é do Senhor. Quem faz é o Senhor. E que eu distribuo nessa noite, Deus, em abundância, tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver naquele lugar. Todo toque no sobrenatural. Porque se é possível ali, é possível aqui. Porque a Tua onipresença permite isso, Deus. Muito obrigada, Senhor. Nós oramos agradecidos pelo que o Senhor está distribuindo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. O verso 10 diz assim: E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Bereia é uma cidade, uma província, uma cidade da Macedônia. Os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia e ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. A sinagoga era o lugar onde se estudava a palavra. E já haviam sinagogas espalhadas por muitos lugares, não só em Israel, mas pela Europa. E você vai lá no Museu de Israel e você vê algumas sinagogas quase que inteiras, remontadas, porque eram feitos muitas de pedras, outras de mármore, os móveis, as repartições. E você vê lá no Museu de Israel aquelas sinagogas dos tempos de Jesus, dos tempos dos apóstolos, em que os homens buscavam estudar a palavra. E Paulo e Silas foram para a sinagoga de Bereia. E olha o que está escrito a respeito deles. Versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres. Diga comigo, mais nobres. Diga de novo, mais nobres. Diga para o seu irmão, seja mais nobre. Eles eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, como o pastor pregou domingo. Pois a palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, o texto sagrado diz, estes eram mais nobres. Por que eles eram mais nobres? Porque eles ouviam no púlpito, eles ouviam alguém ensinando a palavra, e eles faziam o quê? Eles iam para casa e examinavam as Escrituras. Eu quero desafiar você, irmão, a ser um crente que examina as Escrituras. Nós estávamos em Israel e veio uma pessoa de eu não sei quantos anos de igreja. E veio e falou assim, aconteceu isso? Eu nem sabia. E nós estávamos ali, uma história, não posso nem contar que história que era, mas uma história que a gente aprende quando é criança. Tipo assim, Jonas, teve isso? Nem sabia. Mas é verdade, irmão, tem muito crente que só tem o título de crente, que não sabe o que está escrito nas Escrituras. E porque não sabe o que está escrito, irmão, não pode viver aquilo que Deus já decretou para cada um de nós. Nós só vamos viver o que Deus tem para nós em plenitude à medida que nós descobrimos o que está escrito na palavra do Senhor. Por isso, o ensino da palavra é sempre algo vital. Seja como os de Bereia. Diga para o seu irmão, seja um bereano, irmão. Eu ministro sobre sua vida, em nome de Jesus, que você seja alguém que não fica acreditando em Papai Noel, que você seja alguém que consulta a palavra. É verdade. Não é qualquer um com um pouquinho de trimelique que fala uma coisa e você já sai seguindo. Você ser alguém que consulta a palavra. Quero estudar a palavra. Eu sei pouco sobre a palavra, Senhor. Eu quero estudar mais a palavra. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Abra comigo também a sua Bíblia. No livro de João, capítulo 4. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 31. João, capítulo 4, verso 31, diz assim a palavra. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Quero lembrar você que na circunstância anterior, Jesus se encontrou com a mulher samaritana. E a mulher samaritana, ela era tão distante das coisas do reino de Deus, que Jesus falou assim, olha, eu tenho água para dar. Tem água? E da água que eu vou dar, se você beber, nunca mais terá. Eu quero dessa água, porque eu não tenho que ficar subindo esse morro aqui todo dia. Ela não tinha noção do que Jesus estava falando, ela não entendia nada. E agora, de igual forma, os discípulos entendem também assim, sabe como é o peixe fora d'água? Cai de paraquedas, não entende nada, não sabe nada que está falando. Jesus falou assim, não, a comida que eu tenho, vocês não conhecem. Aí um falou assim, será que alguém passou aqui com fast food? Será que alguém aqui veio com delivery? Será que o motoqueiro entregou para Jesus? Será que Jesus está com... eles estão nem sabendo o que, que Jesus está falando. Não estavam sintonizados, não estavam ligados, não estavam... É como aquele sujeito falou assim, vamos dar graças, agradece aí para nós, agradece aí. Ele não era crente, não sabia das coisas de Deus. E ele falou assim, oh, eu quero agradecer então, muito obrigado por essa comida, gente. Ele não sabia que era para ele orar ao Senhor. Tem gente assim, e os discípulos... Por mais incrível que pareça, os discípulos na igreja há quanto tempo, o pastor não era assim de, não é um Sóstenes não, o pastor era Jesus. Discípulos da igreja em quem pregava era o pastor Jesus. E totalmente desatenados, desassociados, desintonizados. Aí, será que alguém trouxe comida para Jesus? Irmão, é possível que a gente esteja no centro da vida da igreja, das nossas religiosidades, até mesmo das nossas buscas sinceras e desintonizados. E aleatórios, assim, ó, displicentes. E é por isso que a gente não entende o que Jesus está falando. Aqueles discípulos, não foi em vão que Deus deixou isso aqui. Alguns diziam, teriam porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus, verso 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu poderia dizer, Jesus estava falando assim, se eu não fizer a obra do Pai, eu vou enfraquecendo, eu vou perdendo as forças, minha resistência vai baixando. Eu começo a ter enjoos, começo a passar mal, dor de cabeça. Porque você sabe quais são os sintomas quando você fica muito tempo sem comer. Jesus está dizendo para os discípulos, olha, quando eu faço a vontade do meu Pai, isso para mim é igual a comer. É a melhor comida que eu posso ter. Eu posso ficar sem comer arroz e feijão, mas eu não consigo ficar sem fazer o que o meu Pai quer de mim. Aqueles discípulos certamente estavam acostumados com a rotina de Jesus, com a rotina do culto, da igreja, do ir, do fazer, do participar, a rotina da vida cristã, que é igual em todas as gerações. Por isso eles nem entenderam o que Jesus está falando. Minha comida é o quê? Comida? O que é assunto de comida? E Jesus está dizendo, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Jesus estava dizendo, se eu não fizer a vontade do Pai, começa a me dar uma dor de cabeça. Quando chega no final do dia, eu estou enfraquecido. Se ficar muito tempo, eu desmaio. Eu não posso, eu preciso fazer a vontade do Pai, porque isso é sustento para a minha vida. Versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Essa é uma linguagem de Jesus, que eu e você, como discípulos, corremos o risco de ouvir dele. Falei assim, o que ele falou? O que é o negócio? Branquejam para a ceifa? O que isso tem a ver? É da ceia? Não, ceifa. Ceifa? O que é ceifa? Oh, ceifa é quando vai colher. Então tem alguém que vai fazer uma colheita? É, Jesus está falando alguma coisa lá de alguém que vai fazer uma colheita. Jesus está falando para nós, para a sua igreja, todos os dias. Numa palavra, numa linguagem típica nossa. Tem gente indo para o inferno todos os dias, ao seu redor. O que é que você vai fazer? Os campos já estão brancos. Se alguém for lá e colher, aquela colheita vai ter valor. Mas se ninguém for colher, vai passar o tempo, ela vai se perder. É o que Jesus está dizendo. Versículo 36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. e de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Jesus está falando especificamente de um assunto da vida da igreja. Jesus está dizendo, existem pessoas ao nosso redor que estão prontas para serem colhidas. Pessoas que outros já testemunharam, pessoas que outros já oraram, pessoas que outros já ensinaram algo da Bíblia, pessoas que estão prontas para se converterem a Jesus Cristo. Eu só preciso de gente que vem ceifar. A recompensa vai ser a mesma. Aquele que labutou, aquele que orou, que jejuou, que intercedeu, que pregou, que insistiu, anos falando de Jesus, mas de repente vem um só para colher. A Bíblia não é um livro. Esse livro, olha aqui o meu agora é assim, ó. Antes ele era em papiro. Antes era no rolo, só tinha um na cidade, porque era um rolo escrito à mão. Um dia, Gutenberg descobriu e desenvolveu lá o sistema e passou a imprimir em folhas. E ele imprimiu a Bíblia. E alguns devem ter ficado assim, meio, que negócio é esse? O santo é o livro que está lá na sinagoga, é de pergaminho. As coisas vão evoluindo. O livro vai embora, seja o pergaminho, seja o rolo na sinagoga, seja a minha Bíblia, a sua Bíblia, seja um livro eletrônico como esse daqui. Vai embora. Mas a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. A revelação da palavra é a obra do Espírito Santo dentro de nós. É o construir do caráter de Cristo dentro de nós. Quando nós decidimos estudar a palavra, uma pessoa começa a crescer dentro de nós. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós começamos a entender a linguagem de Jesus. A ponto de Jesus falar assim, minha comida é outra. Sim, Jesus, eu estou te entendendo. Se você beber dessa água, você não vai ter sede mais. Sim, Jesus, eu estou te entendendo. Eu não estou entendendo equivocado mais. Meu filho, os campos estão brancos. Se você quiser, você vai ceifar. Sim, Jesus, eu estou entendendo. Ao seu redor tem pessoas para serem salvas. Sim, Jesus, eu estou entendendo. Então eu quero saber do Senhor o que é para eu fazer. Eu quero saber do Senhor do que eu estou fazendo, o que é que não é para eu fazer. Senhor, de todo o meu esforço, eu estou me esforçando e eu me doei assim, quase à morte, Senhor. É isso que é para fazer? Porque de repente o Senhor vai virar para mim e dizer, não, meu filho, não é para fazer isso, não. Você está se gastando para semear, mas não é o tempo de semear, agora é o tempo de ceifar. Você está se gastando para construir sua casa, agora não é hora de gastar para construir sua casa, agora é hora de você ceifar, porque os campos estão brancos, prontos para a ceifa. Se nós vamos internalizando a pessoa de Jesus através da sua palavra, nós vamos nos acostumando com a linguagem de Jesus. E nem como a mulher samaritana, nem como os discípulos aqui nesse lugar, nós vamos entendendo o que Jesus fala. Nós vamos entendendo o que está escrito. Está escrito. Está escrito. E é pelo estudo da palavra. E é pelo amar, por amar a Jesus e querer, não apenas o livro. Esse livro vai passar. Não vai ter um livro de papel impresso na gráfica, nem um eletrônico lá no céu, não. Vai ter a pessoa de Jesus. A palavra em pessoa. É possível até que a gente seja surpreendido com algumas coisas que Deus tenha lá num museu do céu. Não sei se isso é uma heresia, mas no museu do céu, o livro que Ezequias escreveu, os manuscritos de Isaías, não sei, quem sabe tem alguma coisa assim, né, que Deus vai... Mas não é isso que interessa. Interessa é que assim como lá, a palavra vai estar viva eternamente, dentro de mim e de você a palavra precisa estar viva, atuante. E quando ele falar uma coisa, eu e você vamos dizer, eu entendi, Jesus. E nessa noite o Senhor nos separou esse texto, eu estou dizendo a vocês. Os campos ao seu redor estão brancos. Jesus, o Senhor disse domingo que tem pessoas à minha volta que estão prontas para serem colhidas para o Senhor. Quem são elas, Senhor? Quem sabe é como a Lérida falou aqui, a senhora, a vizinha dela, 90 anos, sofrendo, e agora por último foi para o hospital e Deus deu a oportunidade a ela de ir lá e levá-la a confessar a Jesus. O Senhor mostrou o campo branco para ela. Filha, vai lá e colhe, colhe rápido, porque mais um pouco e não vai ter como colher essa plantação. O Senhor pode nos mostrar essa semana, o Senhor pode nos mostrar nesses dias, nesse ano ainda, o Senhor pode nos mostrar quem são aquelas vidas de quem ele estava falando quando citou os campos estão brancos. Quem são as pessoas que estão se perdendo? Nelson e Inês contaram um testemunho de uma pessoa que eles conheceram e que por telefone, e aí foram falando, oraram por telefone, foram falando, e aquela mulher, o casamento restaurou, e em poucos dias o homem morreu de um câncer fulminante, uma coisa assim. Mas tiveram a oportunidade, da forma simples, de falar de Jesus e de colher uma vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu não quero viver uma vida displicente, desalinhado. Eu estou vivendo outras coisas. E quando o Senhor fala uma coisa, como os discípulos, eu nem entendo direito o que você está falando, Senhor. Minha vida está alinhada com outros interesses, Senhor. Se der tempo, eu busco o Senhor. Se der tempo, eu estudo a palavra. Se mudarem as coisas lá, eu vou até fazer um módulo lá, mas não pode ser assim, não pode ser assado. Eu estou disposto. Não, Senhor, eu não quero isso. Eu quero estar completamente alinhado com a tua palavra. E o Senhor não é um livro, o Senhor é uma pessoa. A tua pessoa está revelada a nós hoje através de livros. Mas o Senhor não é um livro, o Senhor é uma pessoa. E eu te quero vivendo, falando, atuando dentro de mim. Eu quero ouvir a tua voz e te entender, entender a sua linguagem, entender o que o Senhor fala. E eu começo dizendo hoje, nesta noite, eu estou entendendo o que o Senhor falou. Tem gente ao meu redor pronta para ser colhida, e eu quero isso. Ore ao Senhor nesse momento. Senhor, me ensina. Como vimos domingo passado, Espírito Santo, o Senhor que mora dentro de mim, fala comigo. Fala comigo. Me ensina. Me mostra. Jesus. Quem sabe tem alguém morrendo perto de você, literalmente. E Deus vai te usar para ir lá e salvar esta vida. Como o pastor César testemunhou aqui, da tia nos últimos dias, o Senhor levantou alguém que nos últimos 15 dias foi lá e colheu o fruto que estava pronto para a ceifa. Talvez não seja alguém que esteja prestes a morrer. Talvez seja alguém que vai viver ainda muitos anos. Está lá no seu ambiente de trabalho, está lá no seu vizinho. Senhor, me mostra, porque eu decidi entender o que o Senhor está falando. E se há algo na minha vida que me atrapalha de estar sintonizado com a tua linguagem, eu quero abrir mão, eu quero mudança, Senhor. Senhor, nós estamos estudando a palavra, não é porque tem que se formar, não é porque é obrigatório se formar na escola de discípulos, é porque tu és uma pessoa e eu quero te conhecer mais, para que eu não seja como os discípulos naquele momento, não entendendo nada. E quem sabe, Deus, eu esteja vivendo nessa terra, correndo atrás de tantas coisas, sem entender o que está acontecendo, o que o Senhor está dizendo à minha volta. Conta-se a história de um homem. A cidade estava tomada pelas águas, inundada. E todos já haviam sido retirados. E ele estava sozinho, ilhado na casa, e pedindo: Deus, manda um socorro. E veio o bote salva-vidas e disse: vamos embora, a água está subindo. Não, eu orei a Deus e Deus vai fazer um milagre. Deus vai mandar um socorro do céu e vai fazer um milagre. E o homem foi embora e ele continuou orando a Deus: Deus, a água está subindo, manda um socorro. E passou um helicóptero e gritaram lá de cima: pega, agarra aí na escada e vem, nós viemos te levar. Não, não, não, Deus vai fazer um milagre. Tem algo sobrenatural que Deus vai fazer, e eu estou orando, e eu creio, e eu creio. E o helicóptero foi embora. E aquele homem morreu, chegou no céu e disse: Deus, eu confiei, eu orei, eu pedi. E Deus disse a ele: eu mandei o homem no bote, eu mandei o homem no helicóptero, e você não quis ouvir. Deus manda os sinais, as mensagens mais simples ao nosso redor. A gente pode ouvir e dar atenção enquanto estamos reinando, enquanto estamos ainda nos lugares conquistados. Mas se não ouvirmos, nós vamos perder os lugares conquistados e teremos que ouvir a voz de Deus quando já não reinamos mais. Quando perdemos as oportunidades. Nessa noite o Senhor está falando claro comigo e com você. Os campos estão brancos, filho. Eu tenho pessoas à sua volta para serem colhidas. Senhor, fala comigo, manifesta. Faz e acontece. Estou falando, filho. Eu estou falando com você. Pai, nesta noite nós te pedimos, Senhor, não apenas nos dê um aviso, porque corremos o risco de ser igual aquele homem da fábula, da parábola. Nós estamos pedindo ao Senhor que nos pegue a força, que nos tome, que nos deixe sem recursos, mas que nos leve para o centro da tua vontade. Que mude nossa agenda, que mude, Senhor, nossa vida, nossos valores, e que sejamos discípulos do Senhor, que entendem sua linguagem. que creem que os campos estão brancos mesmo e que vamos colher vidas. Se você quer dar uma resposta ao Senhor, convido você a ficar de pé. Eis-me aqui, me disponho. Josué, Claudinha, que venham aqui orar por nós. Quero pedir a Júlia que volte aqui, por favor. Cada dia eu vejo Deus salvando os pais da Júlia. E são duas pessoas...